Toró de lágrimas foi o retrato doído que você deixou. Foi no momento de sede que a fonte secou. Ai de mim, toró de lágrimas. Foi um amor programado por computador. Tanta lembrança bonita e você não guardou. Ai de mim, o seu amor fabricado que fez por fazer. Angústia e desprezo desmancha prazer. No fundo, no fundo, você não prestou. Um sentimento emprestado perdeu seu valor. Eu compro essa briga e não faço favor. No fundo, no fundo, você não prestou. Toró de lágrimas foi o retrato doído que você deixou. Foi num momento de sede que a fonte secou. Ai de mim, toró de lágrimas. Foi um amor programado por computador. Tanta lembrança bonita e você não guardou. Ai de mim, o seu amor fabricado que fez por fazer. Angústia e desprezo desmancha prazer. No fundo, no fundo, você não prestou. Um sentimento emprestado perdeu seu valor. Eu compro essa briga e não faço favor. No fundo, no fundo, você não prestou.